Por volta de 30 minutos deste sábado, policiais militares do Grupamento Tático de Medianeira, em patrulhamento pela Avenida Brasília, já no cruzamento com a Rua Sergipe, avistaram uma motocicleta Honda Titan de cor azul em atitude suspeita. Ao perceber a equipe policial, o indivíduo que estava na motocicleta tentou fugir em alta velocidade. Houve acompanhamento tático e foi possível visualizar a referida placa da moto, que constava no sistema como um queixa de furto e roubo. Em acompanhamento tático feito pelos policiais, foi visualizada a placa da motocicleta, que, checada junto ao sistema informatizado, acusou queixa de furto. Foi realizada a abordagem e constatado que o condutor apresentava uma lesão em sua perna esquerda, possivelmente oriunda de um dos disparos feitos pelos policiais. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido inicialmente ao hospital de plantão para atender o ferimento de raspão na perna. E em seguida ele foi conduzido à sede da 2ª Companhia de Medianeira, onde foi lavrado o auto de infração e o boletim de ocorrência, posteriormente sendo o indivíduo conduzido juntamente com a referida motocicleta à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. As atenções da Polícia Militar de Medianeira estão voltadas para o combate à criminalidade, e uma moto semelhante teria sido usada em um assalto que terminou na morte de um empresário, por isso da tentativa de abordagem. Agora cabe à Polícia Civil investigar se o indivíduo preso tem ou não ligação com o citado crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.